Tuba. Tuba! Autoridade absoluta e indiscutível, conquistando junto ao grande público a insígnia de melhor entre os melhores. E aí? Este é o cara quando falamos de saudade. DJ Tubarão. Dá-lhe Tubarão. E eu quero começar bem gostoso assim, ó. Saudade bem guardada, já chegando. É você que trouxe o seu amor pra você recordar. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Ai, ai, ai. Se você fosse por mim. Alô, Bracielba, Jaime Moto, taxista e o Beto Prostituto, já aqui recordando. Todo meu carinho. Entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Olha, pega tua madame e vem pra cá, pra frente do lendário, que aqui a pista negra é mais paidega pra dançar. Bora, meu irmão! E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você. Nosso parceiro Zeca dos CDs também. Os melhores produtores de áudio do Brasil. É, Zeca, é? Mas agora não. Agora não, agora não. Tubarão foi lá na macumbeira. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Bora, Nonato! Não estaria chorando esse pranto em seu rosto rola. Lendário Gilmar Velhago também. A Iana, sua namorada, momentos de amor. Te espera lá na frente da festa, hein? Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Olha o JP e o Marlon. Mas me enganei. E o Thiago já recordando, na moral. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. Chegou a hora de você recordar. E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você não. Olha o aniversário do Deiro também, é Subinambá. Obrigado, Deiro. Como você fez, Rubi. Mas agora não. Agora não comigo, não. Pedacinho! Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. E agora vem você. Bem agarradinho o teu amor. Você vai me chamar por onde for. Vai gritar meu amor. E aí, Tuba? Me senti solidão. E a saudade vai chegando, claro. Muita coisa gostosa vai acontecer. Abraçar seu travesseiro. Olha que ela vai. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Sétimo aniversário do Bar Central. Você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai. Vai ou não vai? Você vai ver de frente a saudade. Saudade. E saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Lendário Rubi! Nosso amigo Fabiano Pereira também com a gente. Um grande abraço aí. Recordando na moral por aqui. Olha a saudade. A partir de 19 de outubro, o nosso lendário Rubi, lá no Tauari, hein, gente? Detonando o baile dos coroas. Vai ser muita onda. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Nosso amigo Daniel também. A Clávia do Bonito, obrigado. Vai! Você vai ver de frente a saudade. Rubi. E saber que na verdade. E aí? Olha o neguinho do celular, lá de Garapé Açu, aqui no Lendário. Valeu, neguinho! Olha que vai chegando mais um! Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam. Givaldo Gravações CDs. O amor precisando sair. Olha o nosso amigo Brício Correia, da família Os Mafalados. Já por aqui também, na moral, recordando. E o choro querendo explodir. Olha a dona Socorro da Pizza, parabéns pra senhora. Está fazendo aniversário. Feliz aniversário, Socorro! E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Lendário Rubi, aqui nosso show é fazer você dançar. Aqui o nosso show é fazer você dançar. Olha o Neto Show também. O caceteiro Márcio Show na manha. Bora, Márcio! E nos travesseiros, seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira, sua foto e sorriso bonitinho. As lágrimas nascem sem que eu possa. Olha o nosso amigo Zé Bob Gachon aí do Bar Central. Alô, Zé Bob! Um abraço forte aqui do YouTube, meu irmão. Sem saber se você vai voltar. Eita, que tem muita lenha pra queimar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abraça. DJ Flavinho 3D, só na manha. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Pop está também com a gente. Um abraço aqui do YouTube, hein? Que venha depressa, me aperte, me abrace, não pare. Só tu e o teu amor. Agora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Dá-lhe meu lendário! Irmão, pelo amor de Deus. Desse jeito até a prefeita foi pro salão. Olha, socorrido! Não tenha vergonha de chorar perto de mim. Rubi. Pois eu sou o seu melhor amigo. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo. Nosso amigo Léo da estrutura, ele que é fã do Tubarão, obrigado, viu? Bora, Nova Timoteo, bora recordar, lendário! Peça perdão, não. Olha o coração e a CGDA, hein? Recordando aqui no lendário, obrigado. Meu gerente Caílson, só passando os panos. Equipe Serra do Mano Todas. Você sabe bem quem te merece. Dá-lhe meu lendário. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te... Fala pra essa tua mulher aí. Sou eu. Fala que tu ama ela. A gente volta em Belém pra detonar lá no Posto das Flores. Olha a diretora Marlene também, seu grande amor Bacão, falando que o Tubarão é melhor. Mas quando? Todos nós juntos somos bons. Olha a Jadna e a Edmar, aquele abraço aqui do tubo, hein? Bora, Leonardo, bora recordar! Esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor. Olha o brinquinho do açougue, seus irmãos com a gente. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu. Olha aqui você! Você não entendeu a minha paixão. Olha as passateiras sem limites. A Sami, a Diana também, a Fabrini. Tutu, Edmara. A Chiquinha, a Jacila. E a Alciana, só na mãe. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz. O que é passateira, hein? Com aquele amor. Amém, Senhor. Dá-lhe meu lendário. Segura que a saudade perdeu. Eu vou tentar esquecer. Rubi. Aquele amor que eu perdi. Nosso amigo Léo da estrutura e o Marinho. Eu vou tentar esquecer. Aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje me sente só sem ninguém. Me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor. Saudade vai chegando. Olha meu lendário, como é que é? Olha o Luan também do SUS, certo? Aqui da Nova Timboteu, meu irmão. Como eu preciso te amar, meu grande amor. Não era isso que tu queria, Luan? Como eu preciso te amar. Olha o Rony também, a Eliane e a Sheila com a gente. Um beijo aqui do Tuba. Obrigado, meninas. Como eu preciso. nosso parceiro Pedacinho da Casa de Anjos, tá com a gente também, recordando da moral. Obrigado, hein? Bora, simbora, que é o lendário! Como eu preciso te amar, meu grande amor. Olha, a rainha da goma, o seu rei já por aqui. Como desde sempre, obrigado, maninho. Preciso te amar, meu grande amor. Olha quem chegou, Toquinha. DJ Tubarão, agora sim. Vou pro salão e quem me perturbar, vou dar-lhe só na fuça. Bora chegar! Como eu preciso te amar, meu grande amor. Como nosso amigo Jânio Pedreiro dá valor em recordar também, ó Jânio! 7 anos de tradição! Meu grande amor. É aniversário do Bar Central! É muita onda! Mais uma pra você dançar com o teu amor. Pra você que trouxe ela pra esse aniversário. Vocês dois, agora! Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Eita, saudade de perder! Ainda penso em você e sinto saudade. Rubi. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar. Que eu quero ver! Vem, amor, vamos recomeçar. Foi só um engano, vamos voltar. Sem você, eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho. E aí? E não vamos mais separar. Olha quem tá com a gente, o Velha Guarda. O gatinho do coco lá de Capanema. Aquele abraço aqui forte do Tubarão. Obrigado, viu? Só na mão. Eu sei que você também pensa em mim. Ô, saudade, pai dele. Eu sei que você. Dia 19 em Itauari. Pai dos Coroas, nosso lendário, hein? Sinto que erramos demais em nos separar. Dia 9 de outubro também tem a festa da Santa Cruz dos Carmeiros. Com todo o pancadão, apoio da prefeita Socorrinho. Pode crer. Vamos voltar. Sem você, eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho. Sim. E não vamos mais separar. Olha os irmãos Neto Show, João Paulo já por aqui também. Obrigado, hein? Olha o churrasquinho aqui do lado, só R$2. Você brincou demais com meu amor. Segura, Nova Timbotei! Tantas vezes eu falei, tantas vezes implorei, pra você ficar comigo. Mas não teve jeito, não. E fechou seu coração, me deixando triste no meu canto abandonado. Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passando, já não sinto nada com você aqui. Como é que é? Olha, rapaz, o Júnior Coroinha, o nosso amigo Robinho, também os amigos do Futebol da Sorte, pensou em apostas de time em Nova Timbuteua, é com o Futebol da Sorte, meu irmão. Bora, Júnior Coroinha! Você brincou demais com meu amor. Bora, velha guarda! Bora, velha guarda! O amor não é assim, Rubi. Hoje você vem a mim, lendário Rubi. Só que eu não estou mais nessa. Agora não lhe quero mais. Amar você não sou capaz. Não fui eu que quis o fim. Olha toda a galera da Ceasa também, o Rai da Ceasa, socorro. Socorro do Comercial JC, você, o Ronilson, seu esposo também, a Marie, com a gente. Aquele abraço do Barão. Olha a saudade. Oi! Pros velha guarda de Nova Timoteo. Dá-lhe uma pedrada, meu lendário. Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você aqui. Tem muita lenha pra rolar nesse lendário, meu irmão. Eu quero ver. Quando te vi, meu bem, quase enlouqueci. Dá-lhe, tubarão! Porque tu és meu amor, meu grande. Pega a madame e vai pro salão. Quando olhar em meus olhos, sentirás o calor. Givaldo, que sinto agora por você, meu amor. Além dessa. Olha que coisa linda, o Edilson, a Ana Célia, fazendo um ano de amor hoje, hein? Já tá registrado no CD. No CD. Bora, Givaldo! E aí, sem você, meu amor? Sem você, meu amor. Nosso parceiro Dodô, das equipes aqui do Rubi, já de volta, né? Desde ontem com a gente. Obrigado, Dodô. Já no apoio total por aqui, meu irmão. E por isso que eu sinto toda essa emoção e lhe dedico nesta minha canção. E aí, como é que é? Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem. São os melhores do Rubi! Rubi! Pra você dançar! Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou, até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. E aquela saudade bem gostosa no nosso lendário, hein? Dizer, vamos lá! E se apenas com um olhar? Lendário. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Olha o nosso amigo Ademir, também o Aiton de Peixe Boi. Aquele abraço forte aqui do Tuba. Nossa amiga Daiane de Peixe Boi. Valeu! Não me queira mal. Alô, DJ Tubarão! Manda ver! Toda a equipe Pólvora com a gente. Aquele abraço aqui do Tuba. Pode crer. Eu saí com você aqui para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou, até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar, tudo que eu tinha a dizer. A nossa prefeita Socorrinha, um abraço forte no Tubarão, muito obrigado por esse apoio total, essa festa maravilhosa, hein? Por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez, isso é tão natural, não me queira mal. Segura a nova Timoteu! Saudade bem gostosa do Barão vai detonando. Tem muita aranha pra queimar. Corre, gordão! Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Me abrace, me aperte, sorrindo pra nosso mim. Nosso amigo Robinho do Tremendão Gilson. E o Léo da estrutura, valeu! Eu te amo. Nosso amigo Vando, pode crer. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre. Olha, deixa eu abraçar com muito carinho aqui o nosso amigo Bebê e o Shark da GDA. Estou curtindo aqui, Nova Timoteua. Aqui com o lendário Rubinho, pode crer. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim o que você quiser. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Dá-lhe meu lendário! Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar pela noite adentro sem saber se vou parar. E a saudade bem gostosa, hein? Em gotas coloridas corre o suor do seu rosto. 7 anos de tradição. Então, começo descendo o lendário Rubi. Obrigado, Leonardo. Pode crer. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Olha, eu te amo. Bora mais uma! DJ Tubarão Saudade. Como é que é? E aí, batidão, como é que tá por aí, batidão? Bora! E num murmúrio soluçante, a brisa repetia a história de uma vez. Ai, meu CD! Conseguindo a caminhar, não me canso de esperar. Já saiu o CD do Didio Boy aí, já, filho? Olha, a gente já tem CD do parte do Didio Boy aí no House Mix, hein? É só pegar o teu. Volte aos braços meus. meus. Rubi. O amor. Rubi. Que um dia disse adeus e me deixou. Como é que é? Fora que tem muita lenha pra queimar! Lendário Rubi Saudade. É, Lendário Rubi. Daqui a pouquinho de volta em Belém, viu, gente? É no Puxo das Flores. Sexta-feira, dia 11, lá no Muju. Dia 12, a Baitetuba, lá no Cajarão. E dia 13, domingo do Sírio, gente. Lá na Via Show, tá ok? Segunda-feira em Outeiro. E a Sheila vai estar de duas peças lá. Ô, Sheila! Bora lá, Martim Monteiro, como é que é? Vem, querida, minha vida, vem depressa, eu bora, Martim, bora, Martim. Eu te quero com paixão. Nosso cachorro Zé Bob aí do Bar Central. Esse é Bob! Não era isso que tu queria, Zé Bob. Se vira atrás do balcão, meu irmão. Olá, Didio! Olha o Ronilson também. O Ronilson pega leve aí, viu? Olha o Raio da Seasa também já na área. Bora, meu patrão! Sem o teu calor, esse meu amor não tem mais fim. Volte, por favor. Oh, quero! Oh, quero! E a saudade gostosa. Bora girar tudo! Shortzinhos de pé de serra. A sanfona mordendo. E a neguinha arrastando o pé no chinelo saltando. Vem pra cá pra frente. Vem pra cá pra frente. Pra frente, pra frente. Aqui na frente que é pai d'água de dançar, meu irmão. Bora, Nova Timoteu. Meu olhar não leva jeito de chorar. Quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria. Como um beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou. Ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor. É mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam o corpo de outro. Olha como a galera vem pra cá, pra frente. A praia dentro do mar. O cimento é melhor, meu irmão. Meu olhar não leva jeito de chorar. Quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria. Como um beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor. É mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio. Olha, tem CD ao vivo já do Lendário Rubi. Abraça um corpo. Na primeira parte, na segunda parte, com o DJ Dido Boi, hein? Arrepia tudo!

Deixa eu registrar a presença aqui do Carlinho do Rei Midas, das festas do Pará. Já com a gente, é um prazer receber aqui no Rubim, viu? O homem que comanda as festas de aparelhagem em todo o estado do Pará. Valeu, Carlinho! Aqui. Carlito Promoter, o rei das festas paraenses. Polo velho furado, fazia forofofô, triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Segura! Foforofofô, foforofofô, foforofofô, foforofofô, foforofofô, foforofofô. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Saca muito carinho, todos os patrocinadores da nossa grande festa. O amigo 21 da Guagência, bem. O amigo Batista do Balneário, Ângelo Gomes. Obrigado, Batista, boa igreja. Olha o Ney da CA da Casa Nova. Alô, Ney! Valeu! Amiga Raimunda, lá de Islão. Alô, dona Raimunda, muito obrigado pelo apoio total, hein? Todo especial, também, claro, nossa prefeita Socorrinha Pinheiro e seu esposo Jorge Elias. O apoio total nessa festa. A nossa prefeita é Socorrinha, hein? Braço esquerdo e braço direito. Obrigado! Oi! Vai, sax! Ô, caba bom! Bora detonar, bora detonar! Só que se garante, vamos fazer assim, ó! Pega essa tua madame aí, meu irmão, que a gente vai tocar muita coisa gostosa ainda, viu? Só quem sabe fazer o caquinha. Você que passou sebo de Holanda na canela hoje, essa aqui é a parada aí, ó. Bora, como é que é? Bora, Nonato. It is high time. It is time for love. I'm in for pride. Dá-lhe uma pedrada, meu lendário. I have plenty of. I'm ready for romancing, girl, I have a love in store. Olha, gente, sexta-feira estamos no Buju, hein? Sábado vai ter Tuba. Domingo do Ciro, estamos em Belém. Lá na Via Show. It is high time. It is time for love. Nosso parceiro Edivan de Altamira. Obrigado, Edivan, valeu! I'm in for prime. I have plenty of. Olá, pedacinho! Olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado! Pra sair do nosso CDzão! Oi! Só chauffer. Só no lugar que é. É o nosso lendário Rubinho vira a primeira vez em Nova Timoteu, meu irmão. Aí o nosso amigo Manel também. O Pedro, os carinhas do anjo de Nova Timoteu. Valeu, Pedro! Equipe da Pólvora da Vila Nani. Já por aqui do Rubinho, valeu. É o nosso lendário Rubinho. Esse é o Rubinho. É festa. É lendário Rubinho. É lendário Rubinho. Quem é que tá feliz aí? Bora dançar, bora curtir! Bora fazer uma viagem no lendário! Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is pumping. E as mulheres vão enlouquecer agora, os homens vão fazer charminho, e a gente vai tomar todas aqui! Find out if you do that. Shakira. Tem muita surpresa pra essa galera aí, né? Mulheres solteiras, tá fraco. Cadê o grito das mulheres solteiras? Quem dá valor assim? I love you, baby. I got you. balaço da Gossê, chamei. Aquele abraço aqui do Tubarão. Bora, Gita! Bora, Gita! Levanta a mão pra cima, levanta a mão pra cima, levanta a mão pra cima, bate, já, já, já, já. Muita gente se lembra dessa aí. Alô, DJ Boy, dá um chego, gente, DJ! E aí? Que é que você quer? You know. Que é que tu quer, mano? La égua, é? You know. La bora, Gita! Água de coco, que água de coco, hein, cara? Bora agitar, Nova Timoteu! Bora, agita, bora, agita. Faz um grito aí. Rapaz, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho muitas emoções vão acontecer em todo o estado do Pará. Daqui a pouquinho lá no Mangueirão, um time vai se classificar para a final da Copa Verde. Quem será esse time? Por bem ou por mal, Remo Paysandu vai ter que ganhar hoje. E aqui em Nova Timbodeua, quem é que comanda? É Remo ou é Paysandu? Eu vou saber já já. Eu vou chamar primeiro a galera do Papão. Então, pega a tua latinha aí, dá-lhe uma talagada pra molar a garganta, porque eu vou chamar a torcida do Papão. Cadê a torcida do Papão aí? E aí, Jairinho, o que tu sentiu? Chama, Jairinho, chama a torcida do Papão aqui, bem alto. Só quero ouvir a torcida do Papão. Joga a mãozinha pra cima. Galera do Papão, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. A luz de Monteiro, como é que é? Só quem é do Papão. E agora a tuba é com você, garoto. Olha, desse jeito, eu acho que o Paysandu vai pegar uma pisa do Remo já por aqui. Cadê a torcida do Leão aí? Sheila, não grita no meu ouvido que tu não vale. Só a torcida que eu quero ouvir, tu não, fica quieta aí. Cadê a torcida do Leão aí? Meu irmão, pelo amor de Deus, bora dançar. Tem alguém do Papão aí? Sai do chão, a torcida do Papão. Tem alguém do Paysandu aí? Paysandu. Sai do chão, a torcida do Papão. Sai do chão, a torcida do Papão. Sai do chão, a torcida do Papão. Sai do chão. Nosso amigo Xarense, o Valdir, aquele abraço aqui do Tubarão, obrigado. Obrigado, Xarense. Cadê a torcida do Flamengo? E a torcida do Timão! Sai do chão, a torcida do Papão! Sai do chão, a torcida! Bora, Gitão! Se você acha que já ouviu tudo, isso é só o... Cadê a torcida do Clube do Remo? Torcida do Leão! Quem tá gostando do lendário faz barulho! Esse é o Rubi, Rubi. É festa, é lendário Rubi. É lendário Rubi. É, meu irmão, tem muita coisa boa pra acontecer ainda. Muita coisa gostosa. A gente só tem a agradecer a nossa prefeita Socorrinha, nosso amigo Nonato, por essa festa maravilhosa e você trazer o nosso lendário Rubi pela primeira vez aqui em Nova Timbodeua. Quem tá afim de sofrer aí, meu irmão? Olha a sofrência chegando! Alonzinho, simplesmente romântico. Pega a tua madame. Tá em dúvida. Não sabe se é normal gostar de dois. É normal gostar de dois? Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. A Sheila gosta de três. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? A sentir tirar do colchão? A quem é que tira o seu mel? A te deixa batidão tá no 12. Duvida quem a te trai. Batidão e potência, pau a pau. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Olha o Ravengar, meu irmão. Sua dúvida. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá! Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem? Te traz do céu pro colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha chão, oh, oh, oh. Quem te leva ao céu, sem te tirar do colchão, quem é que tira o seu mel, te deixa molinha no chão. Bora mais uma! Você tem, gente, um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui. Quem é que tá apaixonado? Levanta a mãozinha pra cima aí. Então bora dançar. Tá afundando o cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos. Pra ver se a barba. Nosso amigo Ademir, o Aitor de Peixe Boi. Queira pra seguir o tubarão. Posso ser fiscal do teu olhar. Tá pai d'égua. Não precisa apagar. Bora nova de boteio. Pega sua toalha. Pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia. Pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, esse amor em mim. Como é que é? Me prenda, me usa e saia. Aceita esse emprego. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Banda 007. Banda 007. I'd really love you quite as often as I could have. É quanta música linda. Maybe I'd really treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, o seu lendário Rubi, cara. É desse jeito aí, olha. You always on my mind. You always on my mind. Sei que eu estive ausente quando precisou de DJ Felipe, DJ Jonil, seu eletrizante. No final do ano social por aqui, Nova Timoteiro. Eu fui tão inconsequente. Essa música é linda demais. Insensível, te perdi assim. Eita, Bar Central! Hoje estou consciente que errei.